Nasci ginete numa estância da fronteira, vida campeira pra quem vive o interior. Cresci brincando de quebrar queixo de potro, sempre há mais outro pras garras de um domador. E aqueles anos, anca larga e frente aberta, orelha alerta na estância do paraíso, foi preparado pra um campeiro fazer média e dançar na rédea no lampejo de um sorriso. Foi preparado pra um campeiro fazer média e dançar na rédea no lampejo de um sorriso. Fim de semana, quando eu apronto a lida, repasso a vida na roseta das chilenas. Banho de sangue, água de cheiro e um traje novo, baile no povo e o perfume das morenas. Segunda-feira, quando eu volto para os pelegos, novos achegos vêm rondar meu pensamento. Faço de conta que o tempo não passou, e de onde estou saio nas clinas do vento. Faço de conta que o tempo não passou, e de onde estou saio nas clinas do vento. A cada dia vejo a vida diferente, nessa vertente é onde nasce o verso puro. Ao passo lento do parceiro dos arreios, levo os anseios do Rio Grande pelo duro. Segunda-feira, quando eu volto pros pelegos, novos achegos vêm rondar meu pensamento. Faço de conta que o tempo não passou, e de onde estou saio nas clinas do vento. Faço de conta que o tempo não passou, e de onde estou saio nas crinas do vento.